Ouvir Penny Lover, Mr. Lana Reed. 89 por São Paulo. Prazer a sua companhia. Obrigado pela sua audiência, hein? Domingo de sol em São Paulo. 27 graus aqui no Alto da Paulista.